Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Agora, vamos entender quais as vantagens de se contratar uma especialista em organização. Ela é uma profissional treinada e habilitada para colaborar na tarefa de organização de sua vida doméstica ou profissional. Você economiza seu tempo e deixa nas mãos de quem entende a responsabilidade de tornar seu ambiente mais adequado às suas necessidades do dia a dia, com o objetivo de proporcionar maior produtividade e qualidade de vida. Com o conhecimento e as técnicas desta profissional, sua única preocupação será dizer o que você precisa e aguardar os resultados. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.